delinquente, devasto, arquitetos terroristas, dialeto de ferro moroto, axel, mano Buda, mensagens claras com inteligência, estouram muralhas, navalhas, estrondo na cara para canalhas. São ideais e letras formam um novo dialeto, pois o que desperta indicação pro certo. O efeito trazido dos que jamais se conformaram, influência protestante quando mentes tocaram com as minhas lâminas, contra desculpa, farsas irônicas, o atraso alado esmago com o peso das nossas crônicas. É um rodo levando as costas do opressor ao solo, consequência o desrespeito trazido às ruas que moram, onde manos pisaram na nossa calçada da fama. Diferente a Hollywood é coberto por barra e lama, te ofereço 100 gramas do mais puro entorpecente, que abrangentemente abre a mente dos doentes. Delinquente, mano, Buda e devasto, SBR, Axel na contenção, rima rage nos fortalece. Sujeira brasileira são versos do puro bronze. Se hoje em dia o rap é pop, tombaremos esse bonde. Faço meu manifesto, um velho sample sequestro, dialeto de ferro, ritmo blindado de protesto. Então segura a tijolada que é só monstro na base. Tô a milhão, tô sem freio, tipo avião, kamikaze, pronto pra colisão, pra causar convulsão em arrombado que quer destruir a favela e os irmão. E quem oprime não deprime, minha raça é feroz. Cê mata um, vai nascer 20, o instinto é veloz. Subversivo, compulsivo, pronto pra atirar. Se fazer rap for crime, então vem me algemar, porque eu não vou me calar, tô no campo pra jogar. Os monstros me convidou e eu colei pra trincar no protesto. O que não me convém, eu logo me manifesto. Não aceito injustiça, essas fitas eu detesto. Dialeto de ferro, contundente e digesto. Se é eu no microfone, pode falar que vem protesto. Mensagens claras com inteligência estouram muralhas, navalhas, um estrondo na cara para canalhas. São ideais e letras formam um novo dialeto, poesia que desperta indicação pro rumo certo. Mensagens claras com inteligência estouram muralhas, navalhas, um estrondo na cara para canalhas. São ideais e letras formam um novo dialeto, poesia que desperta indicação pro rumo certo. Sobreviventes de uma era marcada por violências, ocorrências, várias histórias contadas. Com o poder da palavra, linguagem afiada, cortando como adagas as mais poderosas armas por aqui sendo usadas por guerreiros de conceito que pelas ruas do gueto conquistaram respeito. Rasgando o tempo entre o céu e o firmamento, tamo nós aqui, sempre honrando o movimento, mostrando talento, levando informação, autoconhecimento, denúncia e diversão. Função periférica, estilo profético, com o poder do verbo, de ferro meu dialeto. Sou Axel, um menestrel errante, na luta incessante, com meus mano SBR, minha falange. Cérebro ativado, explora o universo da série rima, e não escrevo visando quilates, estados, vagina. Eu desenvolvo esta cena sem intenção aquisitiva, independência na arte, sempre de forma alternativa. Dialeto de ferro, verso maciço da quebrada, simplicidade sem mediocridade na parada. Rap ponta firme, surge brilhão do manifestante. Nesse instante é o microfone que não tem comediante. Assim sigo adiante, mostrando o que penso nesta faixa, escancarando o verso, vírus contaminando a mente opaca, destrancando as portas do raciocínio em decadência. As tonalidades sem falência, porque não vivo de referência. A existência é o ponto que define minha própria influência e permanência. Subsolo, essência, existência, consequência descrita com a alma. Um produto excluído da pela sacagem, alienação, uma bobagem. Os verdadeiros criadores não estão nas telas ostentando, estão nas quebras, mensagens somando, conscientizando alguém de alguma forma. Porque o caminho não é o berro, e sim o pensamento exposto, mas com dialeto de ferro. Mensagens claras com inteligência estouram muralhas, navalhas, um estrondo na cara para canalhas. São ideais e letras formam um novo dialeto, poesia que desperta indicação pro rumo certo. Mensagens claras com inteligência estouram muralhas, navalhas, um estrondo na cara para canalhas. São ideais e letras formam um novo dialeto, poesia que desperta indicação pro rumo certo.